Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje estamos aqui para falar sobre algo que todos temos na cabeça. Não, eu não mais. Cabeça não tem mais, eu nem sei o que tá fazendo aqui. Cabeça, sai daqui. De novo, vocês estão me escutando sempre, assim. Cabeça, tu não faz mais parte disso. Mas eu fiz por muitos anos. Hoje, então, vamos falar sobre essas lentes com armações que a gente coloca na nossa cabeça, chamada de óculos. Eu sou Mugiwara e desde os 3 anos de idade eu uso um. Nossa. Olha só. Você usa um o quê? Um batom? Nasceu cego. Um óculos. Batom desde os 8. Então hoje o cast é sobre batom, é isso aí, vamos nessa. Vamos seguir, né? No improviso. Aqui é a Fer e eu uso óculos por causa da inveja. Como assim? Depois eu explico, vamos lá. Caraca. Vamos prosseguir. Então tá, né? Nossa, agora eu fiquei assustado. Aqui é o cabeça e eu já sei do óculos, mas o óculos não sabe de quê. Como assim? Depois eu explico também. Nossa. Só que é mais simples do que vocês imaginam. Aqui é o panda e eu uso óculos. Ah. Um panda de óculos. Isso faz sentido, porque normalmente os pandas já têm a mancha preta em volta do olho, né? Também tem, é só tirar o óculos que fica aparente. Caramba. Mais do que um corretor visual ou um item estético, os óculos são para muitos um item indispensável no dia a dia, podendo muitas vezes fazer com que as pessoas alterem o seu modo de vida em função de seu uso. Eu, por exemplo, não conseguiria viver sem um óculos. Não, é. É sério, é muito estranho para mim sair de casa sem um óculos. Eu não consigo me ver sem ele. E não é nem isso. Fora que você provavelmente tem um grau avançado de algo a ponto de não poder... Eu não consigo me ver sem óculos, sabe? Porque eu não enxergo nada. Vamos começar com a seguinte situação. Eu, Mugiwara, tenho 1,5 e 1,75 de grau. Pô, Mugi, é menos que eu. E eu só uso óculos há 5 anos. Eu tinha... Só 4 vezes mais do que você. É que o meu grau foi diminuindo. O meu, muito. Pelo contrário, foi aumentando. Quando eu comecei a utilizar, eu tinha 4,25. Que isso? Nossa. Diminuiu tanto assim? Então. É miopia? Porque se for miopia, diminui. Hipermetropia. Mesmo. Não, estrabismo. É estrabismo. Vesgo. Só estrabismo seria o olho vesgo. Isso. No caso... Não é o olho vesgo, é o olho que fica tremendo, não é? Não, é o olho vesgo. O goleiro de Portugal tinha, da Copa de 2006. Sabe o PC Siqueira? Nossa, é isso. A gente vai ser processado. Só que no meu caso... Por quê? Porque o PC Siqueira é vesgo. Luan Santana também. Nossa, é. Ele é. E o Luan Santana. Só que o PC Siqueira então, é mais. Eu comecei a utilizar. Eu acho que a gente não vai ser processado. Eu acho que os fãs haters dessas duas pessoas vão nos atacar, isso sim. Provavelmente. Whatever. Haters mandem e-mail para a Atlas. O Rod responde. Com o passar do tempo, eu fui melhorando, né? E agora eu só tenho. Mas isso. Realmente, o estrabismo é uma doença que volta, porque a própria lente, ela é focada. A função dela é o seguinte: ela embaça nas laterais para que o olho vesgo não consiga enxergar aonde ele tem o foco. Então ele vai automaticamente voltando, procurando aonde ele pode enxergar, que é o meio da lente. Por isso que vai voltando. Isso, exatamente. Aí, por exemplo, com o passar do tempo, esse ano, sempre quando eu vou no oftalmo, diminui geralmente 0,25 de cada olho. A ideia é que chegue num momento que eu fique utilizando o óculos só por um tempo pra normalizar e depois eu pare, entendeu? Mas você ficaria estranho, sabe? Eu ficaria estranho. Não tem o tipo de estrabismo que o olho da pessoa vira sozinho? Tipo, a pessoa não é vesga, mas tipo, ela vai ficando ao longo do dia pode ter uma hora que o olho dela começa a ficar vesgo sozinho. Não tem? Acho que tem. Se eu não me engano, eu tinha um amigo que tinha isso. Ele usava óculos pro olho não ficar vesgo assim do nada a qualquer hora do dia. Naturalmente não era vesgo, mas ele ficava vesgo às vezes. Isso daí é estrabismo também. Nossa, isso é estranho. Provavelmente é estrabismo. Vamos pesquisar estrabismo. E ver se tem. Eu queria saber do nível de grau de vocês e o que cada um tem. Hoje eu tenho zero. Chato. Mas até... Sai daqui! Mas um pouco mais de 2 meses atrás, eu tinha 6 graus de miopia em cada olho. Tipo, era muito okay. Certo. Era muito certo, você não tem ideia. Tipo, a minha visão perfeita era de 20 centímetros. Eu tinha... Tipo, era 20 centímetros pra frente do meu olho, era onde eu enxergava. Fora isso, era tudo borrado. Até onde eu sei, né? Até 2009, o Panda tinha 3 graus. 3 graus no olho... 3 graus de astigmatismo no olho direito. 3,5 no olho esquerdo de astigmatismo. E 0,5 grau de miopia no olho direito. O astigmatismo tem um efeito parecido com o da miopia. Não enxerga de longe, correto? É, isso há 4 anos atrás, né? Até a próxima segunda, que é quando eu vou no oftalmo. É, então eu não vou saber o meu novo grau. Eu sinto que ele aumentou, mas eu não sei pra quando. Eu tinha 1,75 de miopia num olho, 2 no outro, e 0,75 de astigmatismo e 0,50 de astigmatismo. Não sei se é olho direito ou esquerdo, mas era mais ou menos isso. Só que eu sinto que ele aumentou muito, porque os meus óculos já não servem pra mais nada. Então... E o óculos tá atualizadinho, 1 ano? 2 anos. Ah, tá, faz uma seguinte, diferença. Eu acabei de ver aqui uma correção do meu, não é 1,75 e 1,... Não é 1,5 e 1,75, é 1,25 e 1,5. Ó. Tudo bem, olha só, melhorou, já ganhou 0,5 grau nesses 5 minutos. 0,25. Ó, olha o que eu... Só uma coisa, uma informação, eu acabei de encontrar aqui. Existem, na verdade, 3 tipos de estrabismo. O concomitantes, que o desvio é permanente, provavelmente que era o do Mug. Tem o intermitentes, que ora os olhos estão alinhados e ora há desvio. O último. E tem os latentes, só é possível verificar com testes oculares. Provavelmente, então, deve ser mais leve. Ah, provavelmente, daí... Que não é visível. A pessoa nem passa a vida sabendo disso. Inclusive, esse que eu falei era estranho até, porque às vezes ele ficava normal, às vezes ele ficava vesgo. Aí você não sabia se ele tava olhando pra você ou não. E ainda existem os divergentes, que o desvia pra fora, e os verticais, quando um olho fica mais alto ou mais... Ah, não, assim, existe na verdade 3 tipos. Um é o convergente, que o desvio dos olhos é pra dentro. Um é o divergente, que o desvio é pra fora. E o outro é o vertical, quando um olho fica mais alto ou mais baixo que o outro. O seu é qual? O meu é pra dentro. 2 pra dentro. Não, 1 pra dentro. Ah, 1. Então, no fim, pode ter 9 tipos de estrabismo. 9 combinações. Tá. Meu Deus. Possíveis 9 combinações. Tá. E agora, como a gente já se apresentou e se apresentou o nível de graus e doenças oculares... É, doenças temos, oculares. As a gente mentais tem ainda não. Entre... Não tá a gente tem aqui presente uma das pessoas mesmo se situou que não usa mais óculos, esse herege. Desistiu dessa esse vida. Blasfemiador. Mas também olha o grau dele. Ele desistiu dessa quest da vida. E. Ou melhor, pode-se dizer que ele completou essa quest da vida. A gente que é noob que não completou ainda. É, eu comprei a habilidade de enxergar. Ele ganhou essa skill. E agora me diga, cabeça, como é você ficar sem óculos? Cara, é muito estranho. Eternamente. É muito estranho, porque toda hora ou eu tento tirar o óculos, eu vou tomar banho, eu tiro o óculos, assim, eu faço o movimento de tirar o óculos. Cabeça, desde que idade tu usa óculos? Usava óculos? Desde os 7 anos. Bate aí, cabeça, bate aí. Caralho, eu que fui... O Panda também 7, Fer, você? Eu? Desde os 17. Depois eu conto a minha história, que é muito bizarra. Como assim? Como assim? Meu Deus. Eu fui o único que comecei aos 4 anos. A minha história é mais bizarra, porque em 5 anos a minha visão deteriorou totalmente. Mas eu explico depois. Nossa. Eu fui aos 4 ou 3 anos, eu não lembro mais. Ô, cabeça. Mãe. Oi. Você teve que comprar essa skill porque você era um ranger, né? Eu era um ranger, mas, ô, cabeça. Enxergar, né? O meu pai, há 10, 12 anos atrás, ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a fazer cirurgia pra não ter que usar mais óculos. Olha só. Primeiro que meu pai ficou muito diferente. Confirmado, do que ele era eu comecei antes, aos 3 anos de idade. Tem até uma fotinho do meu pai hipster, que o pai da Fê era hipster, velho. Ele usava aqueles óculos com armação preta grossa, sabe? Grande. Se vocês estão ouvindo, usam, manda um e-mail, avisa e manda o dinheirinho pro pai da Fê. Oh, melhor, não, vamos descobrir os tipos de óculos das pessoas. Mandem e-mail com foto dos seus óculos que vocês têm. Isso, pode ser óculos 3D, óculos escuro. Mas por favor, óculos de natação. Por favor, fotos vestidos, tá? Pessoas vestidas na foto. Ou só dos óculos também. Então, só também do não rosto, queremos... do pescoço pra cima. Exato. Isso, por favor. Mas então, se vocês quiserem mandarem fotos peladas, nuas, mandem para o Atlas. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí. A gente não é o pra baixo, pra frente, soco. Que pack. Então, ó a referência. Vai, cabeça. A vamos parar com isso aí que já tá saindo muita merda. Vai, cabeça. Vai. Uma coisa que você faz normalmente é achar que você tá com óculos. Toda hora eu acho que eu tô com óculos. Às vezes eu tiro pra limpar, mas na verdade não é, meu olho tá um pouco embaçado. É direto, assim, eu vou tomar banho, todo dia que eu vou tomar banho eu tenho que tirar o óculos. Eu falo, eu não tenho. Eu acordar é direto, meto a mão na escrivaninha, ué. Cadê o óculos? Há uma coisa tempo que tu tá sem óculos, cabeça? Agora vai fazer 2 meses. Ou fez 2 meses, agora há pouco. Meu Deus. A única coisa ruim é que agora toda hora entra cisco no meu olho, porque antes o óculos servia de para-brisa. Ele não deixava passar nada. Realmente. Agora toda hora entra uma coisinha, então, cara, muito ruim. Eu particularmente, eu não gosto de ficar sem óculos por cisma minha. Eu consigo enxergar normalmente sem óculos. O problema é que às vezes, depois de um tempo que eu fico sem o meu óculos, o meu olho volta a entortar, só que agora ele entorta muito pouco, entendeu? Fica quase, tipo, a pessoa tem que, tipo, realmente chegar perto de mim, olhar nos meus olhos romanticamente e ver que eu estou vendo. E são tantas pessoas... Eu achava assim, que eu enxergava bem sem óculos, até quase cair no bueiro. Nossa. Boa. Então, não, eu enxergo bem. Nossa. E a única coisa realmente é que meu olho se entorta um pouquinho, coisa mínima, e depois de um tempo... Que eu fico sem óculos. Eu não enxergava nada. Por exemplo, mas ainda fica aquela agonia que fala, puta, eu tô sem óculos, entendeu? Recentemente, agora com o meu canal, no meu novo canal do YouTube, eu tô gravando sem o meu óculos porque ele faz sombra no meu rosto. E aí, meu rosto fica escuro. Então eu tô gravando sem ele. Mas eu logo depois que eu termino de gravar, eu tenho que pegar ele com o rosto. Eu aqui tô sentindo que a minha lente já tá ruim. Porque as pessoas... Eu só consigo reconhecer as pessoas quando elas estão muito perto de óculos. De longe é tudo borrado. Já tá ficando tudo borrado. Imagina se eu tiro os óculos. É como assim... Pra quem não tem nenhum problema de visão, vou dar uma forma clara de como funciona a miopia. Sabe uma foto que a tua mão tava tremendo violentamente e ficou tudo borrado? É basicamente assim que a tua visão fica. Como se tudo tivesse tremido. Tudo tivesse... Tu não consegue reconhecer, tipo, a face das pessoas. Tu vê as silhuetas das coisas. Não sei como é que era do cabeça, isso, que era muito mais forte. Não, a minha, você não enxergava nada. Eu não conseguia distinguir se era homem ou mulher tirando o cabelo. Vixe. É sério. Isso de longe, pode ser comprometedor, hein? Então, por isso que eu usava óculos. Pelo cheiro, você tinha pelo que saber. Cheiro. Mas no meu caso, que é mais fraca que a do cabeça, é como assim... Tipo, tu vê as formas das coisas, mas tá tudo embaçado, borrado. É mais ou menos isso que eu tenho. Estigmatismo é igual. Uma dica pra quem quer ter ideia, pega o óculos de um míope e coloca. Pra você ter ideia, sua visão vai zoar completamente. Sem contar que isso faz a tua cabeça doer muito ainda, se a pessoa usa um grau muito alto. É. Tipo, tu fica horrível. E eu, o meu problema, se eu fico sem óculos hoje, é o seguinte... Tem, ok, o fato que eu não enxergo as coisas, mas tem o fator de que eu fico, sei lá, 10 minutos sem óculos, começa a me doer a cabeça e doer os olhos. Os meus olhos ficam doendo muito, porque tu força muito a vista pra conseguir enxergar as coisas. Por exemplo, eu enxergo, sim, óculos, algo que tá muito próximo ao meu rosto perfeitamente. Que nem o cabeça, certo, 20 centímetros. Mas vai pra além, Cass, não dá Fer, mais. É, quando você lê livro, você também faz... Eu não sei se você faz isso, Fer. Quando você tá lendo um livro perto, você olha por cima do óculos. Não, não eu faço. Eu fazia isso, eu, tipo, lia sem o óculos, livro eu faço, perto. Eu faço isso. Quadrinho, aliás, eu faço isso. Livros é uma das causas de eu usar óculos hoje. Quem mandou... Tá vendo? Ler não é bom, gente. É, assim, não é que ler não é bom. Agora, ler de madrugada, usando como única fonte de luz, um abajur que tem um negócio laranja em volta, que deixa uma luz escura, não é bom. Não façam isso. E eu fazia isso todas as noites. Caraca, olha só. A Fer falou que quem é míope... Não, o cabeça falou que você pegar um óculos de um míope pra ver como é que o míope enxerga, se você pegar um óculos de um cara que tem astigmatismo. É, pra ver como um cara... Você não vai ver como um cara de astigmatismo enxerga. Você vai ver, tipo... É, pinturas modernistas. É, Tarsila do Amaral. Abaporu, tá ligado? Mãos gigantes. É, exato. Tudo de mãos gigantes, cabeça pequena. Entendi. O meu óculos, ele era tão forte que ele virava, tipo, uma espécie de ponto turístico da minha sala de aula. A galera, nossa, quando queria ter uma viagem, Deus, assim, ela colocava meu óculos... Cara, porque era, o pessoal falou que era muito forte. Eu não sei. Hoje, se eu coloco, é estranho. Mas realmente o pessoal... Nossa, cara, não tô enxergando nada. Que maneiro. E passava pro cara do lado. E eu sem óculos. Tipo, que maneiro. Aonde eu estou. Sério. Imagina o cabeça com aqueles olhinhos pequenos. É, no meio da aula, assim, eu já não enxergando mais nada. Porque o meu óculos tava passando de mão em mão. Caraca. Maneiro, só. Daqui a pouco tava com a tia do... Sua tia da limpeza, da limpeza, né? E ele não sabia onde tava o óculos já. Todo mundo. Bom, enfim, os óculos são dispositivos que servem pra basicamente ou consertar a visão estragada, ou como uma forma de proteção também. E também hoje atualmente por estética, né? Tá aí os hipsters que não nos deixam mentir. Sim. Eles não sabem o que é usar óculos. Principal, isso a gente pode até comentar, a própria marca Ray-Ban foi muito importante nessa coisa de disseminação do óculos estético. Né? Quando eles começaram a produzir os óculos que eram mais bonitos do que realmente funcionais, aliás, tão bonitos, aliás, quanto funcionais. O óculos escuro, ele servia pra proteção. Hoje é totalmente estética. Totalmente estético. O Mug, o próprio, a foto do Mug no Skype é um óculos, óculos escuro dentro de casa. É. Tipo, é puramente estético. É. Deturpando óculos, olha só, Mug. Exatamente, hoje... Hoje os óculos escuros às vezes nem tem grau. Você tem um óculos escuro sem grau que você usa porque é bonito. Hipster, assim. Na verdade, um óculos sem grau. Por exemplo, só de vidro. São hipsters. Hipster. O pai da Fê. É. Por exemplo, não, meu pai, o meu pai, tu pega o óculos dele com grau, era muito forte. Muito forte. Mas a armação era por de exemplo, hipster. Eu, o meu óculos, ele é transition também, né? Tem esse fator. Ele fica escuro. É, mas é o óculos, é o óculos de grau boiola. Teoricamente, é o transition serviria pra proteção também. Mas a maioria compra por estética. É, o grande problema do transition é que depois de um tempo, ele para o transition no meio. Aí ele fica meio escuro. Pera. Depois de... Não, não. Fica. Então, o transition, ele funciona assim. Quando você... Ele identifica que tá claro, ele fica escuro. Quando ele identifica que tá escuro, ele fica claro. Não, do jeito que você tá falando, o parece meu, que é um computador. Funciona certinho. Parece que é um computador, não. Ele identifica, ele analisa o ambiente... Ver a quantidade. Não, mas a pigmentação que tem esse efeito de você de escurecer e clarear, com o tempo ele gasta, ele não é eterno. Ah, não, mas se durar um ano tá valendo, porque então, é o que tem que... Só não estaria valendo pra mim. É, o panda tem certos problemas. Vamos então às histórias que cada um tem. Não, eu tenho que contar um negócio antes de mais nada, que eu tinha um professor de física, a gente não sei se vocês estudaram lentes na aula de física do colégio. Sim, sim, sim. Cara, o meu professor de física, ele pegava os teus óculos, olhava assim, dava uma olhadinha e dizia assim: tu tem isso, tu tem tantos graus no olho direito, tantos graus no olho esquerdo, e tu ficava assim: hã? Ele é oftalmologista. Que isso? Ele é mago. Ele é mago. É que ele é muito inteligente, assim. Ele era aquele tipo de professor inteligente, gênio, que tu não consegue, às vezes, acompanhar o raciocínio dele. Puta, tipo... E como ele sabia toda essa questão de lente, porque, na verdade, tem diferenças das lentes pra quem tem astigmatismo, miopia, hipermetropia e tal, porque depende muito do problema que o teu olho tem. Às vezes, o teu olho tá saltado um pouco mais pra frente, Às vezes ele tá saltado um pouco mais pra trás. Eu não sei explicar muito bem. É assim. Às vezes você não tem olho. O olho, ele tá mais achatado também. Exatamente. Os caolhos também usam óculos, né? É. Os piratas com tapa-olho. Então, na verdade, tem vários fatores. Às vezes o teu olho, ele é mais achatado. Às vezes ele tá um pouco mais pra frente do que deveria. Às vezes ele tá um pouco mais pra trás. Exato. Assim, isso é uma coisa muito básica, gente. Eu não tô explicando... É uma coisa bem por cima, assim, né? É muito por cima. Então, cada tipo de lente, se ela é côncava, se ela é... É côncava? É, porque convexa. Convexa. Isso, dependendo da forma como ela tá, isso, ele corrige esse problema de estar mais pra trás, mais pra frente, mais achatado. Que é cada um dos problemas. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Enfim. Tem... Assim, a ideia mais ou menos da lente, base, bem básico, gente, não tô explicando porque eu não sou físico, nem sou trabalho em ótica. É você ter uma esfera de vidro ou de acrílico, dependendo da lente, e você corta essa esfera da maneira como aquela lente é feita. Então, por exemplo, se você corta do lado direito, ela dá um tipo de lente. Do lado esquerdo, outro tipo de lente. Dependendo da altura, dependendo de onde você corta essa esfera, ela dá um tipo de lente. Então você tem lente de borda grossa, lente de borda fina. Por exemplo, a de miopia é a lente de borda grossa. A borda dela é mais grossa do que o meio. A de hipermetropia é ao contrário. O meio ela é mais grosso que o lado de fora. Vamos às histórias? Vamos. Vamos. Agora vamos. Começa aí, Bug. Como que você descobriu que você era vesgo? Como que eu descobri? Na verdade eu não descobri. Minha família descobriu. O Bug nem eles lembra. Pegaram aquele molequinho feio que eu era. Aliás, não era feio. Na época era uma criança feliz e toda criança feliz é bonitinha, tá ligado? E depois eu fiquei feio, mas enfim. É... Aí eles olharam assim... Esse moleque é vesgo. Você chorava de um lado e corria do outro, assim, né? Vamos levar ele pro médico. Levaram ele. Ah, ele é vesgo. Na minha infância, eu usei muito tapa-olho. Nossa! Sério? Você era... Nossa, tampão. Exatamente. Tampão. Você assistiu One Piece, pirata, né? Aí... Você sabe como me obrigavam a... Aliás, minha família obrigava as crianças a usar óculos, como? Né? Se você não usar óculos, você vai usar tampão. Caraca. Não, eu tava vendo umas fotos do Panda, ele usava aqueles óculos com cordinha. Eles nem me obrigaram a isso, eles me falaram assim, você vai usar tampão e óculos. Mas nossa, como é que usar tampão? Eu não entendi, qual é a moral de usar tampão? Porque o tampão, quando você tem um olho bom e um olho ruim, o olho bom compensa o olho ruim. Então pra você melhorar o efeito... da lente que atrapalha o olho ruim de ver, você tampa o olho direito, então toda a sua visão vai ficar baseada no olho ruim. Então o olho ruim vai ter que se adaptar mais rápido a olhar pro meio da lente pra poder enxergar. Coisa triste. E como a gente associava o tampão a uma coisa muito, muito humilhante, hoje, a gente usava enfim, eu não lembro muito também dessa época da minha vida, porque tipo, era dos 3 anos. Só que eu fiquei usando dos 3 anos até os 6 anos tampão. Fiquei acho que uns 3 anos usando tampão. O seu apelido na escola era o quê? Tampão. Caolho. Hã? Teu apelido. Não, então, aos 6 anos. Pensa pelo lado verdade, bom, você não usou escola, isso na escola. Não chegou quando eu cheguei assim na escola fundamental, né, primeira série, ou primeiro ano, não sei como eles falam hoje em dia, whatever. Foi exatamente na época que me falaram, você não vai precisar mais usar tampão. Yes! Epic win, né? Aí, beleza. Eu acho que da minha parte de infância... de história ruim que eu tinha, foi isso. Depois disso... Só piora, né? Depois disso, eu conto que os óculos pra mim foram salvadores de vidas pra mim. Ah, mas tem nossa, probleminhas aí, assim? Hein? É, tipo, você tava se afogando e o óculos boiou e te levou pra superfície. Eu tenho que falar que meus óculos já me salvaram minha vida em momentos de crises... Não existenciais. Isso, não de crises de foda-se. Em momentos de crise de risco de vida mesmo. De vida. Eu quero entender como isso funciona, mas vamos lá, né? Explique. Vamos lá. Quando eu usava óculos até os meus 9 anos e por aí, papapi, papapá, eram aqueles óculos grossos. E eu, como uma criança desajeitada que sou... Com uma pessoa desajeitada que sou, eu batia muita cabeça em cantos e papapi, papapá. Meu pai pensou, puta, esse moleque vai fazer merda com óculos. Ele me comprou um óculos com aquela lente grossa e armação de titânio. Caraca. Nossa. É tipo óculos do Clark Kent. Você vai falar do cavalo? Exato, panda. Mas enfim, deixa eu continuar. Mugi perdeu um pedaço da orelha. Antes, um pedaço da orelha e a cabeça. Aí, devido a essa armação de titânio, eu fui brincar na minha chácara, tinha uma chácara e tinha cavalos. Óbvio que eu tinha cavalos. E nesse dia estava eu. Eu tinha, acho que já uns 8, 9 anos, por aí. E estava eu e meu primo na chácara e a gente estava brincando de Pokémon. Só que Pokémon, tipo, real life, tá ligado? Foi atacado. Caraca, por um Rapidash. Exato! Real life. Tinha uma... Um cavalo meu, que a gente tava brincando de... Que ele era uma pônei, tá, na verdade. Eu tava indo atrás dele, só que era de manhã. E a grama tava, tipo, molhada de sereno. E ele tava, tipo, lá embaixo do morro, eu tava em cima do morro. Grama molhada de sereno, eu fui correr atrás dele e... Uau! Escorreguei e caí atrás dele. Ai. Porque escorreguei e caí atrás dele... Ele se assustou e me deu 3 coices. 3? Nossa. Ao menos é o que me dizem, porque eu... É o que me dizem. Só lembra de um, o resto ele já tava desmaiado. Não, porque fora isso, o meu vizinho tava vendo a situação toda. E ele falou que, tipo, eu me esquivei de 2, a la Matrix, entendeu? Olha só. E o terceiro, eu não consegui me esquivar. Ele falou que acertou bem cheio na minha cabeça. Só que o meu óculos impediu que meu óculos de armação de titânio, ele impediu que a merda acontecesse, porque o meu cavalo tava de ferradura, bateu no óculos, o coice, e deslizou pela armação e só arrancou a orelha. Nossa. Só arrancou a orelha. Caralho. O Van Gogh. O Van Gogh. Caraca, velho. Era o óculos do Robocop. Nossa, né? Nossa, velho. Aí, meu pai, quando viu, ele ficou totalmente desesperado. Aí ele falou, ah, só foi a orelha. Pega a orelha aí e a gente leva pro hospital. O médico que não tem mais tanto problema assim. Nossa, velho. Não, meu pai ficou desesperado. A Ponyta evoluiu Rapidash e ficou rebelde. Não, mas velho, depois disso, meu pai castrou ele, mas enfim. Mas peraí, a castração impede no coice? Dói? Tipo, quando ele vai dar coice? Não, deixa mais tranquilo. Mais calmo, assim. Ah, tipo, corta os culhões aí. Qualquer animal, corta os culhões, ele fica. Perde testosterona, entendi. Perde. Então. Caraca, aí, mano. O que acontece? Eu fui pro hospital. No hospital tinha um cirurgião plástico de plantão, porque era um feriado, por graças a Deus. Aí ele colocou meu orelho no lugar. E eu tenho duas orelhas. Olha só, cara. Graças a Deus, né? Porque imagina se o Mug sem uma orelha. Nossa. Não, melhor não. Só que aí eu tenho o seguinte problema: meu óculos sempre fica torto na minha cabeça agora. Porque uma orelha fica um pouco mais pra cima. Não sei se vocês devem reparar isso. Vocês já devem ter se perguntado por que, que o óculos do Mug fica um pouco. Eu achei que era o óculos que era torto. Não, o meu óculos fica torto porque o óculos tá torto. Também, não troca o óculos há 4 anos, né? No caso do Mug, mas fora isso, o seu também rosto tem outros motivos do meu óculos ficar torto na minha cabeça, porque esse óculos que eu tô também já salvou a minha vida. Outras vezes. Mas terminando a história do cavalo, acho que foi isso. Depois eu fiquei com a orelha costurada e agora a minha orelha é essa orelha que eu tenho com o calombinho. Caraca. E devido a isso, aquele óculos ele saiu com uma armação intacta, apenas a lente se rachou no meio. Esse óculos aí vai ganhar um monumento, uma medalha. Exato. Nossa. Eu tenho ele até hoje. Pensa, ele tá aí. Você só ele não tá usa. Aí. Mas. Caraca, velho. Pensa, Mug, você podia estar usando uma orelha de madeira agora. Eu poderia estar usando. Panda uma cabeça afundada. Panda vive na Idade Média, né? Uma orelha de madeira. Prótese de orelha, enfim. Mas, fora isso, outro momento de salva-vidas que eu tive... Lá vem. Foi, tipo, em um certo momento, já com esse óculos atual que eu tenho, que eu fui me surpreendido por dois malandrinhos. Dois indivíduos. Meliantes. Por dois meliantes. Eu fui surpreendido por dois meliantes querendo me roubar. Aí o que acontece? Eu estava com uma mochila contendo apenas DS, PSP, netbook, modem 3G, dois HD externos, e papapi, eu não lembro mais o que tinha na mochila, mas enfim. Apenas. É, e eles falaram passar tudo. É melhor do que as lojas eletrônicas da Tabate. Quando eu pensava passar tudo, coisa. Eu falei, fudeu, não vou passar, mas nem fudeu. Aí, eu falei, não. Não. Um tava numa bicicleta e era uma subida. Eu derrubei o que tava na bicicleta e ele rolou pra baixo. Você é maluco. E o outro veio pra cima. Você é maluco. Aí a gente começou a tretar e numa que ele começou a tretar, ele me deu um soco na cara, mas no que ele deu um soco na cara, eu fiquei tipo meio desnorteado, mas ele ficou mais desnorteado ainda porque ele acertou no meu óculos. Eu acho que meu óculos machucou a mão dele. Caraca. E meu óculos saiu voando, ficou amassado e tal. Sim. E nisso eu, sei lá, eu comecei, eu revidei. E depois apareceu um carro no meio da rua, buzinando, e é isso. Depois os carinhas saíram de lá, eu fui achar meu óculos todo amassado e mais uma vez o dia foi salvo pelo óculos. Você é maluco, cara. Sério, quem tá ouvindo, não reage a um assalto, pelo amor de Deus, só o Mugu que é mongol que faz isso. Ainda mais dois caras, você é maluco. Eu fiquei com um beiço cortado por causa do soco, eu acho, e um pouco desnorteado, mas depois disso, só isso também. Bem, pelo só menos isso. Você tem seu PSP ainda. Aliás, tem. Yes! Não ande como Mug com PSP, DS, netbook. É, caralho, sério, tem você não precisa com tudo. Sinceramente, isso. Até hoje eu não aprendi tem. Isso, eu continuo dentro. Isso, agora todos os assaltantes que nos ouvem. O Mug é uma presa fácil. Isso aí. Se você quer saber quem eu sou, olha o meu vídeo. Se você vê essa pessoa na rua, primeiro antes de assaltar, fala: puta, te vejo no seu vídeo, isso é um assalto. Isso é um assalto. Boa. Nossa, você é maluco, mano. Você é maluco. Cara, bem, retardado. Eu acho que de histórias, tá vendo? Epic wins que eu tenho de óculos são essas. Caraca. É. E de derrota. De derrota, derrota é um olho até os. Epic Tail, né? No caso do tampão. No olho esquerdo ou direito do tampão? Direito. Olho não, direito. É direito. Tem um problema pra definir qual é esquerdo e qual é direito. Não, eu tava tentando lembrar. É, mas aí, depois disso, foi alegria. Eu peguei também um estereótipo. Acho que isso é normal também pra quem usa óculos, ainda mais os óculos enormes que eu utilizava. Eu peguei um estereótipo nerd, né? Sim, você ganha. Eu agradeço por ter pego um estereótipo nerd. Olha, depende, cara. Bom, o meu problema com óculos é que, assim, meu óculos não costuma durar muito. Esse tá durando 4 anos, pô. Esse tá durando 4 anos, por isso que eu tô usando ele. Tem que ter orgulho dele. Durando, entre aspas, porque ele teve que usar Super Bonder e a lente cai a todo instante. Dica, o óculos dica, panda, está dica, sobrevivendo. Panda. Ô, panda, dica, armações de titânio. Dura até coice de cavalo. Dura até coice de cavalo. Literalmente, né? Nossa, mas esse óculos, ele não tá. Ele tá sobrevivendo, né? Coitado desse óculos. É, assim, eu tinha muito problema com óculos, o quê? Perder óculos, nossa. Quebrar óculos, perder principalmente. Mas eu acho que tem 4 óculos meus que quebraram mesmo. Como que você perdeu o óculos? Era uma coisa tão indispensável. Não sei, eu... Sério? Não, eu perdia muito quando eu tinha 7, 8 anos, que a gente tinha, tipo, começando a usar ainda. Eu lembro que o meu primeiro óculos eu perdi, eu tinha, acho que, 8 anos. E eu perdi ele e, tipo, fiquei indo pra escola um tempo. Aí fui fazer exame e tal, fiz outro óculos. Aí depois eu acho o óculos embaixo de um armário do banheiro, com as perninhas todas mastigadas. Um rato. Meu Deus! Rato. Caraca. Ou barata. Provavelmente eu dormi na sala e deixei o óculos em algum lugar. E o nosso piquinês, que eu tinha na época, pegou o óculos, mastigou ele embaixo do armário do banheiro e deixou lá. Que isso? E eu fui achar dias depois. Merda. Caraca, velho. Eu não tenho esse tipo de história porque eu até hoje só tive dois óculos. Mas aí, ô panda. Nossa, Fê. Aí, ô panda, eu acho que não vai de culpa sua, né? É. Não, não. Ou não sei, ou de repente eu dei o cachorro pro cachorro, o óculos pro cachorro. Brinca aí, né? É, brinca aí, depois eu pego de volta. Você teve dois óculos dos 17 aos 22? 22? Isso. É, eu só troquei uma vez de óculos. Nossa. Assim, não, tipo, troquei a armação, né? Porque a lente eu troquei 3 vezes. Ah, tá. Entendi. Eu praticamente trocava, porque eu também era meio destruidor com as minhas armações. Não, mas o meu último óculos tava terrível já quando eu troquei. Sabe, é aqueles óculos que tem aquele negocinho pra apoiar no nariz, né? Um tinha quebrado, então ele cortava todo o meu nariz. Palheta, chama isso. Nossa, o meu tá cortado assim também, mas não tá me machucando. Nossa, o meu nariz tava... terminava o dia, tava com uma marca assim, vermelha no cantinho. Caraca. Eu tive um óculos uma vez que caiu uma perninha do óculos. Eu fiquei andando, tipo, meses com óculos com uma perninha. Eu perdi o parafuso. Eu também, cabeça batida. Cara, era muito estranho, porque o óculos ele começava a tombar, assim, às vezes. Tipo, a pessoa olhava, e a pessoa ficava encarando, tipo, cara, como você tá usando esse óculos? Tipo, você não tem perninha. Isso é uma habilidade que poucos têm. Sério, eu me sentia, sabe aquele óculos de rico, sabe, que tem as mulheres usam? Eu sentia que eu tava usando aquele negócio, sabe, tipo, aquele que é o óculos e tem um bastãozinho. Você segura pra olhar, assim. É, só que não, né? Só que ele ficava na orelha e... Nossa, era muito estranho. Cair perninha de óculos era sempre. Não, cara. Esse do panda que ele usa caiu, só que ele usou Super Bonder pra corrigir o problema. É que assim, esse óculos é diferente daqueles que a gente usava quando era pequeno. Que eu usava, né? A maioria das pessoas usam. Que eu usava quando era pequeno, que é aquelas perninhas fininhas, né? Que saem do óculos. Esse não, é aqueles óculos, sei lá, óculos de coreano, sei lá como definir esse óculos. O coreano que usa muito esse óculos. E o encaixe da perninha dele, que não é uma perninha, né? É grosso. É um cilindrozinho que encaixa nele. Aí esse cilindro descolou. E eu colei ele de volta. Tipo, vou perder o óculos? Tá maluco? Qual o problema? Justo. Isso, o panda, eu acho que o panda deve ter sofrido algumas coisas que eu sofri. Eu sofria mais, acredito, pela minha posição, mas no futebol, cara, óculos atrai bola. É impressionante. Eu jogava no gol, a bola só vinha em direção à minha cara, todas as vezes. Sabe qual é a vantagem? Não, mas calma aí. Quando eu era mais novinho, eu não jogava. Eu não era centroavante do futsal quando eu jogava, eu era zagueiro, eu era fixa, não era pivô. Nossa, não, mas o que eu tomava no gol, cara, a bola sempre vinha em direção. Acho que as pessoas combinavam antes do jogo. Vão acertar o cara de óculos no gol. A cara dele. Não, é, o goleiro já é outra história. E assim, e toda vez que eu tomava a bolada, o meu óculos era sempre frouxo, né? Porque ele sempre tava zoado. Então meu óculos sempre voava, né? Porque a minha cara via pra trás, voava, eu tomava o gol e o óculos voava. Eu, com o tempo. Então, normalmente eu tomava a bolada e o gol, quer dizer, além de tudo, né? Eu desenvolvi uma habilidade que eu, sem olhar, eu sabia onde o óculos ia cair, eu conseguia colocar minha mão e pegar o óculos no ar, cara. Mas a bola você deixava passar. A bola ia pro gol. É, o óculos exatamente. É mais importante, foi mal. Lógico que não, time, o gol é mais importante. Pro meu time, eles não achavam isso, não. Mas a tua mãe com certeza achava, porque se tu chegasse com o óculos quebrado, ela ia te espancar. Mais uma vez, sim. Se eu chegasse de novo com o óculos quebrado, né? Depois daquele da perninha, nossa, foi tanto espaço. Não, a minha, depois de um tempo, acho que depois de uns 2 anos, minha mãe aprendeu que a lente tinha que ser de acrílico. Não de vidro pra mim. Realmente, lente de vidro é... Aí, tem que ter um cuidado que eu não tenho. Então, daí o problema do futebol não era nem esse. O problema do futebol era quando eu tomava bolada na cara, que isso também acontecia com frequência. Era procurar a lente. Que a lente desprendia do óculos. Quando a lente desprendia, todo mundo parou. Parou, o jogo inteiro. Parou. Você parava o jogo, procura a lente. Exatamente. Nossa. E eu tive uma vez que eu tava dormindo na sala de aula. E tipo, eu tava com a cara pra baixo da carteira. O meu óculos caiu no chão, cara. A lente saiu, todo mundo parou e olhou pra mim, porque foi um barulhão. Aí eu acordei. Cara, eu nunca tive esse problema porque eu comecei a usar óculos quando eu tava na metade do terceiro ano. Então, tipo, infância, adolescência, eu não passei por isso porque eu não usava óculos. Boa, ainda bem. Na verdade, só a única coisa que eu lembro mais nova uma vez... É que sim, eu vou contar então a minha história. Conte. Por que que eu falei que o meu óculos é fruto de inveja? Vamos lá. O meu irmão usa óculos desde os 7, 8 anos, não tenho muita certeza. Certo. E sempre que a gente ia no oftalmo, o cara olhava pra mim: ah, tua visão é perfeita, tu não precisa usar óculos. E quando eu era criança, eu queria usar óculos porque eu achava legal. Meu Deus! isso acontece. Ia no oftalmo toda a vida, ia lá e tentava ver como é que tava a minha visão. Não, tua visão é perfeita, tua visão é perfeita. Você não conseguia errar no teste de ler os numerinhos? Não, eu não posso mentir também, né? Você queria o óculos, mas com princípios. Exato, até porque imagina usar um negócio que eu não enxergo, não ia dar certo. Faz sentido. Mas daí, por vários fatores, como eu falei, de ficar lendo durante a madrugada inteira com uma luz super fraca, e eu sempre li muito, então isso era comum pra mim. E quando veio a era do computador, assim, que eu comecei a ter banda larga e ficar mais tempo na frente do computador, eu acho que a minha visão foi se deteriorando. Sim. Daí, lá em 2007, quando eu comecei a usar óculos, eu surgi com 0,25 de astigmatismo, uma coisinha básica, pequenininha, nada demais, só tinha que usar pra leitura. Beleza. Daí, foi passando um ano, eu comecei a trabalhar direto na frente do computador, e eu, às vezes, esquecia de usar óculos. Boa! É, então... Em um ano, meu astigmatismo aumentou pra 0,50 e 0,25. Nossa! E eu ganhei miopia de brinde. Vem no pacote. Vem no pacote miopia. Eu não tinha miopia, mas surgiu a miopia lá. Em um ano. Deu mais 2 anos, eu fui no oftalmo, a miopia tava em 2. Isso. Tá porra. O astigmatismo aumentou pra 0,75 e 0,50. Então, cara, foi muito rápido, assim, a minha deterioração da visão, sabe? Eu não tinha nem... Até os 17 anos eu não tinha nenhum problema de visão. Sempre que eu ia no oftalmo, todos os médicos diziam: não, a tua visão é perfeita e não sei o quê. Em 5 anos, minha visão se deteriorou. Eu não consigo mais hoje ficar sem óculos. Me dá dor de cabeça, dói os olhos, eu não enxergo nada. Pô, pra pegar ônibus é difícil, porque eu só consigo ver qual é o ônibus quando que ele tá chegando perto. Quando ele tá perto de mim. É, cara, é foda. É complicado isso. E é tudo fruto da inveja, porque eu tinha inveja do meu irmão que usava óculos. E sabe o que é pior? Meu irmão usa óculos desde os 8 anos. A minha visão é pior que olha a dele. Só. Ele só tem que usar óculos pra leitura e pra quando tá no computador. Isso é o universo dizendo: você queria usar óculos? Então toma. É a balança do universo. Toma, na sua cara. Isso acontece. Na sua cara. Cara, eu tenho a visão pior que a do meu irmão hoje. É absurdo. Ele usa óculos desde os 8 anos. Vai escapar. Agora você vai dizer que a culpa é dele também, porque ele é o mais velho. Culpa é dele porque ele é mais velho, né? Ah, irmão, mais não. Uma vez eu dei um chute na cara do meu irmão, ele tava de óculos, eu entortei os óculos que dele. Isso? Ele ficou jogando isso na minha cara. Como que você... Peraí, volta. Você chutou a cara, nem no MMA pode isso, Fer. Então, deixa eu explicar a situação. Eu estava deitada no sofá e o meu irmão estava me incomodando, pra variar, porque ele sempre me incomoda. Daí eu me irritei e eu chutei ele, porque eu tava deitada, eu levantei a perna. E pegou na cara dele, eu não tenho culpa. Caraca! Daí os óculos dele entortou. Ele ficou 2 anos usando óculos torto por minha causa. Depois você fala que os irmãos mais novos não tem culpa. Ó, meu irmão já me deu uma cotovelada no meio do peito, eu fiquei sem respirar e a culpa é minha. Vai se catar. Não, aí não. Depende, o que você fez pra ele? Nada. Nada. Ele tava me irritando primeiro, daí eu comecei a irritar ele, ele me deu uma cotovelada. Ele foi e a culpa não é do mais novo. Não só, mas 90% das vezes. Enfim. É, outra discussão, né? Não vou entrar nisso. Mas o meu caso é a inveja. Caraca. Foi a inveja que me fez usar óculos. Então, agora mas foi você a sua inveja. Sim, a minha inveja... Quando você falou, eu pensei que era a inveja de eu outros. Achei que era tipo uma macumba. Não, a minha inveja... Minha inveja fez com que eu usasse óculos. Então, pessoas, percebam como isso é maligno. Não sintam inveja das outras pessoas. Não sintam. Isso pode se voltar contra você. Acredite. Da pior forma possível. Panda, quer falar alguma parte também de você? Eu falei deixa bastante, eu... ó. Perfeito. Não, eu ia falar que um problema recorrente que eu tenho com óculos é a lente desprender. Não, isso eu não tenho com esse óculos, mas já tive com vários também. Mas é um problema muito recorrente. Tanto que as pessoas, sempre que acontece alguma coisa, jogando futebol ou qualquer outra coisa, a lente desprende e cai no chão. As pessoas ficam desesperadas. Meu Deus, quebrou seu óculos. Não, não, não, galera, é normal. Não, tá, é normal. É só normal. Encaixar. A pessoa, nossa, quebrou, e agora? Você vai morrer. Exato. Você não pode ver esse óculos. Exato. Não, calma, tá, calma. Tá, não é bem assim. Calma. Eu acho que realmente isso é o princípio normal de qualquer pessoa. É tipo como se caísse o marca-passo de um cardíaco. Exato. Pra eles é a mesma coisa, assim, tipo, caiu a lei do óculos, meu Deus! A lente do cego, né? Meu Deus! É, não, pessoal, é normal. E você calma e todo mundo, meu Deus, quebrou! Aí o outro já começa a gritar pra fora da quadra, quebrou! Ah, falando nisso, vocês já tiveram uma coisa que também o Cabeça tava falando se eu tinha apelido de pirata. Vocês já tiveram quatro olhos, sempre. Óculos? Eu já tive um. Não, quatro olhos normal, eu tô falando um apelido mesmo. Eu o meu tive. Óculos era daqueles grandão de titânio, né? Então, tipo, enorme. E era. Eu usava na época, quando era pequeno ainda, bifurcado. Não, bifocal. Em cima é um bifocal, grau e embaixo é outro. Não furcal. Bifocal, dois focos. Eu achava. Eu usava bifocal. Nossa, sério, você tinha, grau, você tinha 80 anos, né? Ninguém com menos de 80 anos usa bifocal, mano. Nossa. Mas eu usava. Nossa, bifocal. Aí eu tinha um apelido muito carinhoso, mas não era carinhoso. Era um apelido, assim, eu não tinha nada contra, tipo, era tranquilo. Mas era só de vez em quando também, que era coruja. Bom, eu não tive nenhum apelido, cara, né, pra deixar registrado. Porque eu usei e já era mais velho. E eu tive o azar, acredito que talvez não o panda, mas eu tive o azar de cair na época de usar óculos quando estava em estouro o Harry Potter. Caraca, que bosta, velho. Meu apelido foi por cabeça, meses, cabeça. Oi. Bate aí, cara. Até você. E olha que você é asiático. Eu era o Harry Potter oriental. Eu cheguei a odiar essa merda por um tempo. Caraca. Por causa disso. Não, era tudo Harry Potter, porque. Sabe por que eu tinha. Assim... O meu problema é que eu tinha o cabelo igual desse maldito. Putz. Não, eu tinha o problema. Que as pessoas viravam pra mim, você só usa óculos por causa do Harry Potter. É, realmente eu vou começar a usar óculos por causa do livro. Não é porque eu não enxergo. Né? Porque quem inventou óculos foi a J.K. Rowling. Ai, ai, ai. Caraca. Não. Oh, mas o meu irmão às vezes dava vontade de chamar ele de Harry Potter, porque ele, de óculos, e o meu irmão, ele tem assim, ó, ele tem olhos verdes, tem cabelo preto e usava óculos, cara. Tipo, Harry Potter, ponto. Eu, às vezes, dá vontade de dizer, por que que tu não usa um óculos redondo? Eu fugi de óculos redondo por causa disso, cara. Nossa, eu fiquei tão irritado na época do Harry Potter que eu falei, não, chega. Mãe, vou cortar o cabelo, eu vou escolher como eu vou cortar o cabelo. No momento em que eu falei, vou cortar meus olhos. Naquela época não era eu. Boa. Vou cortar, e eu cortei curto pra espetar o cabelo. Até meu avô me chamou de punk, mas enfim. Punk, nossa, imagina chegar em casa e seu avô querendo dar porrada no seu punk! Meu filho é um rebelde! Ele tem cabelo falso! Era o Goku, deu... né? Ele tem cabelo amarelo! Ele me deu uma zoada. Ele falou que ia pintar o cabelo de rosa e ia ficar aqui dando os japoneses punk do Japão. Eu depois eu perdi um pouco o apelido porque minha cabeça começou a crescer exponencialmente. Então isso chamou um pouco mais a atenção do que o óculos. O óculos deixou de ser o foco principal, na verdade. Mas, cara, assim, essa quatro olhos, essa coisa, tudo sempre foi. Nossa, isso... Harry Potter foi o pior. Foi, Harry Potter foi o pior, sério. Se ser comparado com aquela bichinha do Radcliffe, é uma merda. Por que não pegaram o Hugh Jackman pra fazer o Harry Potter, né? Né? Porra. Eu queria ser... Porra. Eu tenho um problema, não chega a ser um problema, mas é uma situação que talvez alguns de vocês tenham passado. Talvez a Fer não. Pela idade com que ela usa óculos. É, provavelmente não. Quando você usa óculos, você tá na escola, qualquer dor de cabeça que você tem, automaticamente está ligada ao óculos. Exato. Cara, isso me dava uma raiva. Então era assim, eu tinha dor de cabeça, eu lembro do dia específico que era uma terça-feira, que era o dia do mal, que era matemática, matemática, química, química, matemática, matemática. Tipo, era o dia do inferno. Nossa. Que isso! Era o inferno na Terra. Aí quando eu tava, tipo, na quarta aula de matemática... Não, a terceira aula de matemática, que era matemática, química, e na matemática, minha cabeça tava explodindo, assim, tipo, não entendendo nada, aquele professor fazendo conta na lousa. Eu falei, professor, eu tô com dor de cabeça, posso dar a tomar alguma coisa? Aí eu fui na enfermaria, eu cheguei assim pra mulher, eu tô com dor de cabeça, você podia me dar um remédio? Ela olhou pra mim assim, não é por causa do óculos? Eu falei assim, eu acho que não. Ela falou assim, quanto tempo faz que você foi no oftalmologista? Eu falei, faz um ano, e eu vou nessa semana, tava marcado. Ela falou assim, então é do óculos. Só pode ser o seu óculos que está fraco. Eu falei... Não, mas sua cabeça, eu descobri que eu precisava usar óculos por causa de dor de cabeça na aula. Eu comecei a sentir muita dor, porque eu sempre assim, ó, eu sou baixinha, mas eu sempre gostei de sentar no fundo. Eita. Sempre. Eternamente eu sentei... Era uma das pirracenta da sala, então. É, era uma daquelas não, que atormentava todo sempre mundo. Eu fui um gênio, nossa. Nem bem. Eu sempre fui um gênio. Então eu não precisava sentar na frente. Então, mas... não, isso é o pior. É que nem nesse anime novo que tá tendo, que o cara, tipo, é o zoador, tá ligado? Tipo, é o malandro do... É o bad boy, tá ligado? Bate em todo mundo, mas é um gênio, tá ligado? É, então, é mais ou menos isso, só que não. Só que não, ela não bate em ninguém. Você só não bate em todo mundo. Então, quando eu tava no terceiro ano, eu comecei a perceber que, eu não tava enxergando muito bem o que tava no quadro. Dois, a minha cabeça começava a doer com muito mais facilidade do que antes. Tipo, eu tinha muito mais dor de cabeça do que eu tinha. Uhum. Daí, cara, marquei oftalmo e... Você tem astigmatismo! 0,25 e 0,50 em cada olho. Ô, Fer, né? O problema não era esse. Porque até podia ser do óculos. O problema é que a desgraçada não queria me dar o remédio. Porque na cabeça dela, se o... Por causa do óculos. Ela falou assim, ó, não posso te dar o remédio, porque pode ser do óculos. Eu falei, meu Deus, o que que tem a ver? Tá, mas se tu tá com dor de cabeça, toma um analgésico, pelo amor de Deus. Independente do qual seja o problema. É, eu falei, por favor, me dá um remédio. Ela, não. Só depois que o senhor for no oculista. Eu falei, você quer que eu saia agora? Vá no oculista, pega a receita pra você me dar uma merda de uma dipirona. Porque minha cabeça tá explodindo. Ela, ai, não posso. Eu falei, velho, depois disso eu sempre andei com analgésico na mochila. Sério, a pessoa olha pra você não pode ter dores sem ser relacionado ao óculos. E eu chegar com a perna quebrada, ela vai falar, é o óculos que tá fraco. É o seu óculos que está fraco. O cabeça é o salvador de vidas, cara. Se quiser um... Se tá com dor de cabeça, quiser um analgésico, cabeça. Ele é, depois disso, eu sempre andei com analgésico na mochila, porque eu não podia contar com a enfermaria da escola. Eu só ando com de gota, velho. Você pedir pra nossa, mim, não, tá fudido. De gota? Você tá louco. Eu pego comprimido, é mais fácil de tomar. Eu fico comprimido, na verdade... O de gota é mais eficiente. É, mais eficiente, concordo. Mas é mais complicado, às vezes você não tem água pra tomar. Como toma, no, na, toma na gotinha, pô. Nossa, você tá louco, é ruim o bagulho. Ó, mas eu, sinceramente, eu sempre ando também com remédio de dor de cabeça, remédio de cataflã, tipo, anti-inflamatório, antibiótico até, eu geralmente ando com... Antibiótico? Você vai pegar uma infecção em 15 minutos, assim. Ih, peguei uma virose. A minha bombinha de asma, que eu quase nunca uso. Bombinha de asma. Eu ando com algumas coisas. Uma outra coisa também, que o óculos... Isso provavelmente tu não já passou. As pessoas, elas olham pra você pela primeira vez com óculos como se você fosse muito inteligente. Como se fosse um gênio. Exato. Então, é o que eu te falei. O óculos te dá um estereótipo de nerd. Pronto. Não, mas sabe o que aconteceu comigo? Quando eu entrei na minha turma, a primeira vez que eu tava usando óculos, eles falaram assim... Porque todo mundo já sabia que eu queria fazer jornalismo e tal. Eles olharam assim... Nossa, agora tu vai parecer jornalista. Sr. Clark Kent, né? Ah, beleza, né? Valeu. Como se o óculos fosse influenciar, não, de fato, exatamente, a qualidade técnica jornalística. Não, uma vez, eu lembro que na faculdade, quando eu entrei e tal, aí todo mundo... Depois de, assim, meses que você já tá conversando com uma turma, de repente um cara virou pra mim... Cara, não acredito. Quando eu vi você pela primeira vez, eu achei que você era um cara maior sério, maior centrado. Porque, não, você usava óculos e tal. Sério, tipo, você acha realmente que o óculos influencia na minha personalidade? Cara, não faz sentido, assim. A pior coisa das pessoas também, às vezes elas pensam... Nossa, pensava que você era mó normal, você é mó... É, tipo, sei lá, estranho. Mas por que você já pensava que era normal? Porque você usa óculos. Porra! É. Sério, que tem a ver? Tipo, falar que o panda é gênio em matemática porque ele é asiático. Só porque 90% são, não quer dizer que o panda ele não é gênio de matemática, então. Só porque eu sou asiático e uso óculos. É. Quer dizer que ele domina StarCraft? O não. Panda deve ter sido aquele cara que foi sofrido na hora de fazer vestibular. Porque, tipo, o pessoal ficava olhando pra ele. Porra, eu senti que japonês eu tinha... com óculos a roupa minha vaga. Eu sentia que tinha... uns 150 quilos em cima de mim naquele dia da prova, da FUVEST. Isso é inferno. E eu não, caraca, passei, seus filhos da mãe. Tá vendo? E ele é asiático, tá vendo? Não é garantia, não. Olha só. Não, mas realmente, eu vou ser sincero que eu já tive esse estereótipo de olhar pro japonês fazendo uma prova lascada. O cara escrevendo, eu falei, lascou. Agora já era. O cara pegou minha vaga. Bom, como eu nunca passei por esse problema, porque lá no sul não tem muito asiáticos, né? Tem um ou outro, e olha lá, não é comum. Naquele tá em São Paulo, dá dois passos e tem um 3 asiático na 3 rua, asiático esse, e um esse colombiano. Esse cara da sala do sul aí sofreu, porque aqui você ainda pode dividir com os outros asiáticos o peso. Eu, na verdade, estudei no colégio com um asiático por 2 anos, que ele veio realmente do Japão. Caraca. Era meu vizinho. E, cara, ele não era tão inteligente, porque como ele morou no Japão, ele tinha certas dificuldades com a aula. Com a língua portuguesa. É. Enfim, então... a gente tá falando sei lá, um olha... pouco agora. É, eu ia entrar no mesmo foco da firma, mas não vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. Ah, pra variar, mais uma história de óculos minha é com destruição do óculos. Bolada na cara? Não, eu tava um dia correndo no corredor, tá vendo? Por isso que falam pra não correr no corredor do colégio. Do colégio. Aí eu dia deu... de chuva... Eu tava correndo no corredor do colégio, eu não sei por que diabos eu tava correndo, mas eu estava correndo e sozinho, tipo, eu tinha saído da sala, não lembro pra quê também, não sei se eu fui expulso, mas isso não vem ao caso. Provavelmente, se fosse eu, provavelmente teria sido expulso. É. E eu saí correndo pelo corredor do colégio e nisso eu tropecei. No que eu tropecei, o óculos voou pra frente. Nossa. E eu pisei no óculos, ele quebrou. Ai. No meio. Uau. Sabe, no. Uau. Meio. Fatiou, passou, né? Exato. Fatiou, passou. Nossa, cara. Uma lágrima escorreu naquela hora. Do óculos, né? Do óculos derramou uma lágrima naquele momento. Eu lembro uma vez, foi muito, tipo, não foi nem história, tipo, bizarra, mas porque, assim, tava a galera combinou de, na casa do amigo tem piscina, não sei o quê. E, cara, pra você que tem óculos, é muito ruim quando você tem que ir na piscina, você tem que tirar a bota. Exato. Do óculos, não enxerga porra nenhuma. Eu falei, foda-se, vou na piscina de óculos. E fui. Ah. Eu tava na piscina de óculos. Muito estranho, você tem que ficar secando o óculos, porque ele molha. Ô, cabeça, nossa. Naquela época, não existia, não sei se existia isso. Mas hoje em dia, você acha óculos de natação com grau. Caraca, isso... Não, isso é legal, só que você não... É estranho você jogar, mas tipo... deve ser caríssimo. Sim. Esse óculos de natação, né? Nossa, é. Nem óculos escuro com grau já é caro? Uma coisa que era impossível também era jogar futebol sem óculos pra mim. Nossa, não rolava. Não rolava. Ô, oh, não, peraí. O meu pai tinha uma visão, acho que pior que a do cabeça, e o meu pai sempre jogou futebol sem óculos. E ele era bom. Não, os outros eram muito ruins, porque... Se liga. Sai numa média de 450, 560. É um investimentozinho pra piscina. Sabe por quê? Não, mas eu vou te falar. Sabe por que não dá pra jogar? Não é nem por enxergar. Eu consigo jogar numa boa, mesmo estando embaçado. O problema é que você começa a suar. O óculos, ele segura o seu suor. Isso. E escorrega. Quando você tá jogando e começa a suar, escorre pro seu olho, arde o suor no seu. Nossa. Olho. É horrível, seu olho fica embaçado, arde por causa do suor. Então, é muito ruim jogar sem óculos. Não é nem por não enxergar. Mas seu pai não usava nem lente, Fer? Ou na época não existia não. Lente de contato? Na época, acho que se existia, era muito caro, ele não. Nossa. Tinha. Nossa, eu lembro que, tipo, que assim, tinha professores de educação física que não deixavam jogar de óculos. Mas, assim, o seu pai teve que se adaptar, porque naquela época, se você jogasse óculos e quebrasse, óculos também devia ser multa, muito caro. É. Ainda é caro. Não é, então, meu pai não tinha condições de comprar óculos de novo. Mas é que hoje é bem mais fácil do que era antigamente. Sim. Né? Eu lembro que a educação física era um inferno quando deixava os óculos, porque era assim, o meu colégio tinha uniforme de educação física. Então eram 10 pessoas vestindo calça azul e camisa branca, correndo. Você acha que eu conseguia distinguir alguém? Realmente, você tá correndo com a bola, tem 10 pessoas correndo em volta, ou 9 pessoas correndo em volta de você, com a mesma cor de roupa, iguais. O que que eu fazia? No meu colégio, eles resolviam esse problema dando coletes de cores diferentes. Também. Pra cada equipe. Isso ajudava, o meu colégio não usava colete. Isso ajudaria muito se tivesse colete, porque, cara... Tinha um colete azul e um colete vermelho. A hora que eu pegava, eu tava pra frente. Dane-se, se foda, contra-ataque. Whatever, se virem. Se virem aí. Tu vê qual é o lado do teu e gol chuta. E tu chuta naquela direção, né? O que aconteceu depois disso? Nossa, Ai. Uma vez aconteceu com o meu irmão, que ele foi num... É, ele fez a pior coisa que ele podia fazer, ele foi no Hopi Hari e não tirou o óculos na montanha-russa. Ele falou, não vou tirar o óculos. O óculos voou e caiu, ele nunca mais achou o óculos. Óbvio, olha, né? Eu... Disso não aconteceu comigo, boné sim, mas o óculos, eu ia na montanha-russa com o óculos e... Eu sempre saía. Tirei, mas é muito frustrante, cara, porque você não vê nada, tipo... Um monte de borrado vindo na sua direção, assim. É muito frustrante. Mas voa, Mug, dependendo do looping, como que o looping não caia seu óculos? É que assim, meu óculos fica bem preso, entendeu, na minha cabeça. Não, o meu não ficava bem preso, meu óculos ele era meio frouxo. O meu aqui é só eu olhar pra baixo, já começa a cair. Boné. Imagina se eu for numa montanha russa, né? É. Nossa, mas isso, você me levantou outro ponto que eu tinha medo de óculos. Sabe, quando você vai, tipo, em apartamento, fica na beirada e olha pra baixo. Quando Nossa. Eu era pequeno, eu tinha uma paura de olhar pra baixo, porque eu pensava, meu óculos vai cair. Nossa. Ah, hoje eu tenho certeza que o meu cai. Não, é sério, eu olho um pouquinho pra baixo e ele começa a escorregar, assim. O meu não cai. Porra. O meu não cai. O meu cai. O meu escorregava na época. Não sei se esse modelo dessa armação aqui que eu tô usando, que ela... Na verdade, ela não tem encaixe nenhum. Ela só coloca em cima da orelha. Ah, ela não tem aquela voltinha atrás da perna. O meu era esse também. Se ele tá um pouquinho amassado, ele afrouxa. Nossa, eu tinha esse problema. Caiu direto. Uma vez caiu do segundo andar do colégio. Uhul! É, as duas lentes saíram, mas ele continua intacto. Sério, esse óculos foi o meu pior óculos, porque ele era antirreflexo. E aí ele caía no chão, ele arranhava. Porque o antirreflexo, ele é tipo uma camada, é um banho que passa. Então ele tava todo desbotado, todo verde. O óculos tava nojento naquela época. Nossa. Tava nojento. Que horror. Nossa, esse óculos tava deprimente, assim. Eu nunca comprei antirreflexo, porque como desde os 17 eu já era mais velha, eu comecei a pagar pelos meus óculos, tirando a primeira lente, que era muito foda. Uhum. A primeira lente era foda. A minha mãe comprou uma ótima lente. Depois disso, as outras duas vezes que eu troquei, qual que é a mais barata? Essa aí mesmo que vai, sabe? Então. Ups, é simples, é. Qual que é a mais barata, mais em conta? Essa aqui de plástico, vai. Não tem problema. Eu vou comprar óculos na farmácia. Não, é. O pior é que tem gente que compra óculos na farmácia. Não, a minha mãe é o seguinte. Ela tem que usar óculos hoje. Daí, ela tava em São Paulo, porque ela sempre vem pra São Paulo. E ela não sabe o que ela fez, que ela tava andando na rua e ela perdeu os óculos. A minha mãe, aliás, ela perdeu o óculos mais que eu e meu irmão juntos. Eu nunca perdi o meu. Eu também nunca perdi. A minha mãe, óculos. A minha cadela já estragou todo o óculos dela, mordeu, coisa assim, destruiu. Mas ela perdeu os óculos. E ela, pô, o que eu vou fazer sem óculos? Ela foi numa farmácia e comprou um óculos. Ela ficou meses usando óculos de farmácia sem ir no oftalmo pra mandar fazer uma nova receita e comprar um óculos novo. Meses. Caraca. Meses. Uma coisa que o Cabeça tá falando de óculos de natação aí, uma coisa também que realmente eu me ficava muito possesso, eram situações que eu tinha que tirar o meu óculos pra colocar outro óculos, entendeu? Tipo de natação. É, tipo óculos de natação, ou então, por exemplo, na época, quando eu era pequeno, a gente ia pra praia todo mundo e colocava um óculos de sol, eu não tinha lente de transition, eu tinha que tirar o meu óculos pra colocar... A porra de um óculos de sol, se eu quisesse. Ou ficar com o meu óculos de sol. Outra coisa que você lembrou, ou, você falou ou ficar de... com meu óculos normal. Você falou de óculos. O 3D é o maior vilão de quem usa óculos. Os filmes 3D é uma bosta. Realmente. Nossa, eu fico com muita dor de cabeça, velho, em filme 3D, velho. Nossa. Foda-se o 3D. Não, e é pesado, ele fica pra frente, ele atrapalha. Sério, a pessoa que inventou isso não pensou em quem usa óculos, de verdade. Não, definitivamente não. Outra situação também, quando eu vou, por exemplo, em algum lugar, tipo... turístico e é alto, sempre tem aqueles negócios tipo, de você olhar de longe as coisas, sabe? Aqueles negocinhos tipo observatório. Binóculo. É, aqueles binóculos, mais ou menos, não sei como que é. É, e pra mesma situação, pra você conseguir usar, você tinha que tirar seu óculos, colocar o binóculos lá que, tava, que era fixo pra você colocar. Pô, Mugi, eu tenho esse problema, minha mãe comprou há uns 2, 3 anos um telescópio, cara. É uma bosta de usar com óculos. Não tem como, é um saco. Tu quer ver a estrelinha lá e não pode, porque aquela lente fica atrapalhando. Isso, sério, é incômodo. O mundo não pensa em quem usa óculos. Assim. O mundo não pensa. O mundo pensa, ah, deixa esses caras aí, whatever. Uma dica pra quem quer fazer, quem gosta, quem curte, quem quer, ou quem tem vontade de fazer cosplay. Se você usa óculos, faça cosplay de um personagem que usa óculos. Senão, você vai sofrer que nem... um filho da puta. O Jin que o diga. É, não faz o Goku de óculos, sabe? Exato. Faça o Gohan depois de se de aposentar, adulto. É. Nossa, realmente. Prevejo pessoas comentando de Gohan. Gohan? Ah, merda. Uma das motivos que eu não fiz cosplay antigamente, quando eu tinha vontade, era por causa de óculos, que era difícil achar um personagem. Olha, eu conseguiria fazer o cosplay sem óculos normalmente, a única coisa que eu ficar com uma gastura. Não, é só a pessoa usar lente. Ah, mas eu tentei usar lente, eu não me adaptei. Exatamente, vamos lá. Quem daqui tentou utilizar lente de contato? Eu. Eu nunca tentei, não tenho vontade, apesar do meu oftalmo ter dito assim pra mim, se tu começar a usar lente, a tua miopia vai retroceder. Olha... eu tentei, mas eu não consegui. Não, não, cara, é muito complicado. Eu pretendo comprar uma depois dessa próxima vez que eu marcar o oftalmologista, sabe-se lá quando. Deve ser daqui uns 2 anos, provavelmente. Né? Provavelmente. Mas eu usei lente, cara, eu achei muito incômodo, assim. Você sempre sente que tem alguma coisa no seu olho, e pra tirar é muito ruim, porque você tem que colocar o dedo dentro do olho e tirar. Nossa, para. Nossa, qualquer coisa que mexe com o meu olho, me dá muita agonia, mas eu não consegui me adaptar com lente, porque eles falaram que o meu olho é muito seco e eu não poderia utilizar. E o que eu discordo, porque eu sou a pessoa mais chorona do universo, velho. Então, você gasta em lágrimas e não em lubrificação correta. Meu Deus. Aí eles falaram, não, você não pode. Fica assistindo One Piece? Dá nisso. E as pessoas que usam óculos porque acham legal? Sério, eu tenho uma espécie... Eu tinha um pouquinho de raiva. Hipster, vocês são babacas. Sério mesmo, eu queria me livrar dessa coisa e você tá usando o que você quer, que você acha maneiro. Exato, exato. Não faz, é verdade, não faz sentido você já isso. Se livrou. Não faz sentido isso. Cara, não faz sentido, assim. Me desculpe, você que usa óculos porque você acha maneiro, sabe? Por quê? Não faz sentido. É, sabe por que eles acham maneiro? Porque se eles quiserem tirar, eles tiram. E não vai afetar em nada exatamente. A vida dele. Agora, a gente que tem que ficar preso a essa porcaria 24 horas por dia, porque senão tu não vai enxergar nada, eles não entendem, eles não sabem o que é o verdadeiro transtorno. Exato. Da eles só querem a parte boa, né? Que é o status. É, eles só querem aparecer. Ah, o estilinho, eu uso óculos, sou intelectual, sou cult. Ah, mas hoje eu não tô com vontade de óculos, não uso. Ah, vão se catar, né? Se você procurar no Mercado Livre, vende óculos fake. Nossa. É, tem óculos que é tipo a lente, é tipo vidro só. Óculos vidro, exatamente. Seria a mesma coisa que eu, a partir de amanhã, começar a usar uma muleta, porque eu acho maneiro. Porque eu acho legal usar uma muleta, sabe? Cara, você entende como é ridículo, né? Então, uma coisa também que é bem comum hoje em dia é as pessoas associarem isso com a figura da pessoa nerd, não no sentido de estudar, né? O nerd de dos gostos. Não, é nerd modinha. Nerd modinha, exatamente. Nerd modinha. Por quê? Assim, sério, não tem sentido a pessoa... Eu não entendo, eu não entendo essa vontade que a pessoa teve, que as pessoas têm agora de ser nerd. Eu não entendo. Sério, não era legal não na minha época. É, na minha época não era legal. Não era fácil, sabe? Não sei, não consigo entender. Tipo, a pessoa se força... Aquele estereótipo, sendo que ela não gosta verdadeiramente. Exato, exato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham histórias de óculos também. Mandem pra gente. É, se a história for muito longa, manda via e-mail que a gente pega e lê o e-mail de vocês no próximo caixa de entrada. Espero que vocês tenham gostado. É, se vocês tiverem história de e-mails, comentem. Se a história for muito grande, manda via e-mail que a gente lê no próximo caixa de entrada. E usar óculos é bom, só que não. Só que não. Exato. Semana que vem, história de muletas. Não. Tchau, gente. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Aê, caixa de entrada. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, pessoal! Hoje, quem sou eu? Quem sou eu? O Cabeça. E hoje, quem tá comigo, pela segunda vez na vida... Fernanda! Você quer que todo mundo grite agora, Fernanda! O público, sabe, repetidas vezes, um negócio isso. Assim... Põe o Cabeça, põe uma galera, assim, gritando, sabe, aquelas coisas de torcida... Ah! Vou providenciar aí. Não vou, talvez não consiga achar a Fernanda. Não, só um grima gritaria. Ah, pronto, resolve beleza, o problema. Beleza, vou tentar. Vou deixar. Enfim. Então, antes da gente começar de vez o nosso caixa de entrada, vou então para os nossos parceiros de sempre. Começando pelo DollarsCast. NPari. O LegCast. OmegaCast. O MiniClouds. Level 1 Podcast. E o nosso mais novo parceiro, o Otacologia. Então, hoje, nessa semana, nós temos muitos anúncios importantes, vários anúncios além do nosso parceiro. Mais importante do que tudo, essa semana a gente tem que comentar que não uma, mas duas pessoas fazem ou fizeram aniversário essa semana. É, palmas, parabéns, gente, felicidades. It's your birthday, happy birthday. Doom and gloom and dark despair, people dying everywhere. Adri, que já fez, né, na verdade, na quarta-feira, dia 9. Exatamente. E o Rod, que vai fazer no domingo, dia 13. E se vocês querem fazer o Rod se sentir uma valquíria novamente, deem parabéns pra ele, pra Adri, que eles vão gostar bastante. Só pra dar um recadinho, hoje mesmo, dia 11, agora, quando lançou esse cast, está estreando a segunda temporada de Raya Furu, gente. Então confiram, não percam. E olha, eu estava já ansiosa, minhas mãos estavam tremendo, mas agora... vai sair, espero que seja muito bom. Se tiver ruim, vocês batem no cabeça, beleza? Não, que isso. E eu quero assim, que eu vou falar, eu tô falando aqui, ó. A hora que ela falar que ela ama o Arata, eu vou falar, eu falei pra todo mundo no comentário do cast Raya Furu, que eu falei. Não, ela não vai falar que ela ama o Arata, ela vai falar que ela ama o Tite. Eu falei. Mas isso a gente já comentou, se você quiser ouvir, ouça o cast a gente até, vamos botar link na postagem. Vai estar o link na postagem. Raya Furu, gente, não percam, então hoje, ou amanhã, ou ontem, né, dependendo de quando tá escutando. Você tá escutando. Uma semana já saiu, dia 11 agora de janeiro já estreou o primeiro episódio da segunda temporada. Não percam. Não percam. E que aparentemente vai ter mais 26 episódios. Bom, mas sem mais delongas, cabeça, o que, que a gente tem de legal que a gente fez essa semana aí? A gente não, né? Na verdade, porque a gente não é famoso. A gente não é a pop, gente não né? É pop. Agora o Seiji e o Mugi, eles são pop. Exatamente. Eles participaram do Parolando lá do Paranédia, que é a leitura de e-mails deles, de feedback que eles têm. Oh, o Mugi e o Seiji participaram lá, vai estar o link na postagem. A gente descobriu que a gente não pode deixar o Mugi falar do Projeto X, porque ele não sabe do que a gente tá falando até hoje. A gente tem que criar um texto institucional e passar pro Mugi pra ele sempre falar aquilo. Ele tá perdido, ele não sabe o que a gente tá fazendo aqui. Gente, eu acho que o pessoal até às vezes acha que a gente não gosta do Mugi. A gente gosta muito dele, mas é legal trollar o Mugi. Porque ele também dá chance pra gente fazer isso. Nossa, direto. Ah, e queria fazer um agradecimento muito especial ao Udin. Houdini Santos, enfim, nosso mágico. Eu não sei como é que se chama. Ele deixou pra gente um recado lá no Facebook, falando que tá acompanhando o site e tal. E ele nos deu um aviso muito importante que o cast de Scott Pilgrim, ele tava com problema pra fazer download. Daí a gente agora já resolveu o problema, pode baixar que agora tá bom, tá consertadinho. Então escute que o cast tá muito legal, muito divertido. E depois desses vários avisos, vamos falar rapidinho das colunas que saíram essa semana. Bom, a primeira coluna acho que foi bem legal, que o Seiji lançou no domingo. Uhum. Que é sobre vida de um podcaster. E lá ele fala tipo de várias situações que acontecem com a gente diariamente, durante gravação, durante lançamento, edição. Então, tipo, leiam, porque tá bem legal. É realmente aquilo, a gente passa... Pelo menos uma vez na vida a gente já passou por aquilo. Então, cara, muito bom. Seja de parabéns, eu tô esperando a segunda parte pra ver o que mais tu vai colocar. E, além disso, no domingo também, porque a gente trabalha até em domingo, nós não temos feriados, não temos fim de semana. A gente já tirou nossa férias de uma semana, então agora é trabalho. O Kiba postou um infográfico, ou segundo o Mugi, um infógrafo, segundo ele escreveu, infógrafo. Um infógrafo, sobre Pokémon, falando assim, trazendo em números, ele até ele escreveu, né, uma história em números, do Pokémon desde lá, primeira geração, em 1996, até a última recente, do Pokémon Black White 2. Ele não falou dos Pokémons, do Pokémon XY, que foi anunciado, tipo, ontem, quarta-feira foi anunciado, não deu tempo. Não, peraí, que o Kiba tá desatualizado. Olha só que absurdo. Serviço meia boca isso aí, por favor, desatualizado já. Já não vale de mas nada. Mas ainda, assim, apesar de estar desatualizado, a gente pode lá conferir que tá bem legal. O Kiba, ele fez um design bem bonitinho lá, ficou muito bacana. Exatamente. E temos mais o quê, Fer? Eu não sei, né? Um textinho na terça-feira. Dos livros lá, ninguém gosta de livro, ninguém nunca lê, né? Mas eu lanço, né? Vai que alguém gosta. Segundo Padrinhos Mágicos, homem não lê. Então... Enfim, eu lancei um texto falando do livro Herança, né? Que é o último livro da... antiga trilogia, agora Ciclo da Herança, do Christopher Paulini, né? Que é onde surgiu Eragon, Eldest, Brisinger. Então, na verdade, eu falei um pouquinho sobre o que foi Eragon, a obra em si como um todo, e um pouquinho do livro. É um texto curto, gente, eu não me aprofundo, não dou spoiler nem nada. Pode ler tranquilamente que tá bom, apesar de algumas confusões no texto. Eragon, aquele filme excelente, que é melhor Ufa, que o Hobbit. Que é o contrário. Melhor que o Hobbit. Não. Não. Pelo menos o dragão aparece. Definitivamente não. Gente, se o cabeça não aparecer mais a partir da semana que vem, é porque depois dessa gravação eu matei ele, tá bom? Tchau, gente. Foi bom conhecer vocês. Essa semana nos e-mails, na verdade a gente não teve e-mail novo, mas a gente vai corrigir um erro. Falhamos. Eu estava olhando nossos e-mails e por algum motivo resolvi olhar a caixa de spam, porque a gente aqui nunca fez isso, nunca olhou a caixa de spam, e eu descobri 2 e-mails perdidos lá. E eu agora parei pra pensar, cara, se alguma vez tu mandou um e-mail pra gente e ele não foi lido, cara, pode ser que tenha ido parar da caixa de spam e a gente não viu. Então nos perdoe, mas eu consegui resgatar esses 2, então tá ótimo. Pelo menos eles são e-mails recentes, não são tão antigos. É. Mas então, Fer, lê o e-mail dele pra gente, já que foi você que descobriu um pequeno e-mail gigante. Bom, Porto Alegre, 28 de dezembro de 2012. Ó, cara, eu tô com saudade de Porto Alegre, não tem noção, eu tô até falando vocês, tá me dando agonia. Tá certo. Muita agonia. Porto Alegre, como São Paulo. Olá, staff do site Projeto X. É com muita satisfação que venho parabenizá-los pelo incrível projeto desenvolvido por vocês. Devo dizer que já conheci alguns dos integrantes de outro podcast, mas a equipe idealizada ao final só conseguiu demonstrar o quanto todos vocês estão sintonizados para a construção do site. Na verdade, o Projeto X é algo extremamente recente para mim. O descobri fuçando na net após um podcast do Anime Freak Show, em que o Sky revelou que grande parte da staff do site havia migrado para projetos individuais. O susto foi grande, mas depois de um curto período de tempo, ao descobrir o Twitter do Mugiwara, que só sabe twittar, né? Acessei o link que estava diretamente inserido ali e, mais uma vez, digo que foi uma surpresa extremamente agradável. Em menos de uma semana, baixei todos os podcasts e escutei-os um a um. Olha só. Digo que foi agradável por encontrá-los envolvidos em algo tão bacana e pela adição de um pessoal novo, que hoje já não posso pensá-los separados de vocês. Acho que eu sou o pessoal novo. É, tu talvez esteja falando do Cabeça e da Dri. Eles também faziam parte do FS, só que eles estavam mais na parte editorial. E eles vieram com a gente quando a gente criou o Projeto X. E a gente botou eles pra trabalhar, tanto Cabeça tomou conta, se revoltou, e ele é só ele que grava. Ele não deixa mais ninguém gravar, né? Ele só grava, eu gravo. Tudo. Eu sou um ditador das gravações. Gente, a gente tá planejando coisas pra sabotar o Cabeça, tá? Oi? Não espalhe. Onde é que eu parei? Ah, os temas abordados também me chamaram bastante atenção. Por ser uma pessoa eclética, tinha o hábito, bem, ainda tenho, de escutar uma série de podcasts variados, de cinema, séries de TV e anime. Mas nunca havia descoberto na rede virtual um projeto que abrangesse cultura nerd e otaku, de modo a tratar de variáveis tão distintas entre si. Olha, eu acho que até esse foi um dos motivos que a gente resolveu criar o Projeto X, porque a gente sentia essa necessidade de falar de diversos temas, assim, porque a gente gosta de muita coisa. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por livros, então eu precisava falar sobre isso, eu precisava colocar isso pra fora. O Cabeça aí, que é apaixonado por HQ, enfim, todo mundo, cada um. A gente queria poder abranger mais leque de opções, exatamente. Isso, de certa forma, completou uma lacuna das minhas necessidades interneteiras. E hoje posso dizer que de todos os podcasts que ouço, o de vocês é o primeiro que espero durante a semana para estar. Cara, fiquei emocionada. Uma lágrima escorreu na minha bochecha esquerda agora. Afinal, as abordagens são grandes incógnitas. Resta a pergunta do que vocês aprontarão na edição seguinte. Vale lembrar que as reviews estão ótimas e... um abraço pra Feira. É, legal, ganhei um abraço porque alguém leu os meus textos de livros, gente. Alguém lê. Tá que vendo? Vem trazendo reviews de livros. Olha, e nossa, só. Nunca imaginei que alguém pudesse trazer Chico Buarque, literatura nacional de grande qualidade artística, para um site de cultura nerd e otaku. Espero ler cada vez mais reviews de literatura aí. Eu só espero que ele não... eu não tenha elevado o nível demais e depois ele fique chateado, já que eu fiz uma... Não, agora você só pode ter clássicos. Só clássicos da literatura nacional de vestibular. Só. Então, eu não li nenhum. Porque, tipo, eu não li nem pro vestibular. E detalhe que ele descreveu o Projeto X melhor que o Mugi. É, não, com certeza. Não que seja muito difícil, né? Mas, bom, ele comentou um pouquinho sobre vários podcasts. Vou tentar ler rapidinho aqui. Diante de tudo que escrevi aí em cima, resolvi anotar alguns tópicos dos meus podcasts favoritos. Aqui vai. Dragon Ball. Que fera, me identifiquei totalmente com o tema. Ainda que eu seja mais novo que vocês, tenho 18 anos, olha, da idade de cabeça. Não, tem 19. Dragon Ball foi o primeiro... Ah, ninguém se importa. Dragon Ball foi o primeiro anime que acompanhei fervorosamente. Na época, eu tinha acabado de vir de São Paulo, capital, para uma cidadela dos Pampas Gal... Cidadela? Pô, Porto Alegre? Porto Alegre é muito mais legal que São Paulo. Não e é, o não. Anime foi a primeira coisa que me fez aproximar dos coleguinhas, a ponto de, por ele, fazer grandes amizades. Adorava desenhar o Goku. Quem não gostava? Até apostávamos quem desenhava melhor. Sniff, sniff. Momento nostálgico, né? Pois falando em nostalgia... Nostalgia da infância. Nunca havia escutado um podcast sobre os anos 90. Ok que eu tinha 6 anos em 2000, mas grande parte do comportamento novententista... Caraca, novententista. Acho que tá correto. Se ele escreveu, não, tá correto. Com certeza. Foi reproduzido no início da década seguinte. Os filmes assistidos eram praticamente os mesmos, os desenhos também. Sessão da Tarde, Cinema em Casa, Bom Dia e Companhia, Angélica e Chiquititas. Quem nunca viu tudo isso perdeu muita coisa. Tem muita coisa que eu não lembro, porque eu também tinha 8 anos em 2000, então tipo, eu não lembro o que o Seiji lembra, porque tinha 60 anos na década de 90. Não, o Seiji é outro caso. Bom, Trade Card Game, escutei esperando ansiosamente a parte do Pokémon, e não é que adorei o podcast inteiro, olha até só. Me interessei um pouco mais por Magic, quem sabe. O grande problema é que tem pouco tempo comprei alguns TCGs de Pokémon, pra mim, só. Porque aqui não tem ninguém com quem jogar, talvez algum dia passe a colecionar com mais afinco, mas por enquanto não dá. Cara, eu te entendo. Porque não é que não existam nerds ou otakus em Porto Alegre. O problema é que eles se escondem. É, gente, é que Porto Alegre é uma cidade chata. Onde, não é. Onde os nerds não se sentem oprimidos pela sociedade. Cala a boca que eu vou continuar aqui. Lembra, por favor. Tá bom, continua. Se contém aí. Lembra que eu já te jurei que eu ia te matar no final do podcast. Ixi, só tô piorando. Tá aqui, ó. Tá piorando. Só tô piorando. Comics. Foi ótimo escutá-los falando de algo nada a ver com otakismo. Ok, eu gosto de mangás, mas mesmo não sendo leitor de comics de heróis, saber que parte da staff se interessa por algo muito ocidental me deu certo alívio. Não sei por quê. Acho que é porque não aguentava mais ouvir aquela rixa de que todo aficionado por mangá não poderia gostar de comics americanos. Besteira, né? Só que tem gente que acha isso mesmo. Cara, tem gente que acha que se tu assistir anime, tu não pode assistir mais nada. Não, e tem aquela coisa de, mangá não é quadrinho. Cara, é quadrinho, você tá numa página quadriculada. É quadrinho. Tá. É um outro estilo só. Exatamente. Uma outra linha editorial, outro estilo, mas continua sendo. E a gente gosta de tudo, não tem essa de, é otaku, é nerd. Não, a gente lê tudo, a gente gosta de tudo. Eu gosto de coisas que tenham histórias boas. Se for um quadrinho, se for um anime, se for um mangá, se for um livro, se for um filme... Se a história for boa, se o roteiro for bom, eu vou gostar, independente da mídia. Porque, na verdade, isso é uma mídia. É um tipo de linguagem pra transmitir um conteúdo. Não é um formato. É uma mídia, gente. Não julguem pela mídia, julguem pelo conteúdo. Bom, isso eu vou deixar pro próximo podcast que eu vou discutir isso. Olha só. E Tolkien. Como já havia dito, quando vocês falarem em literatura, estarei pronto a ouvir. Confesso que sempre tive alguns probleminhas com o criador Senhor dos Anéis, mas após ler o Hobbit, tudo mudou. O cara é um gênio. E a edição longa compensou todas as informações valiosas que vocês trouxeram. Olha só. Cara, Tolkien, ó. Tolkien tá no meu coração. Então é isso. Vou deixar pra escrever um e-mail hater depois, estou falando The Big Bang Theory. Meu Deus. Meu Deus. Que nós dizemos. De qualquer forma, adorei o trabalho de vocês. Parabéns, abraços. Espero que continuem com a qualidade e o comprometimento visto até aqui. Brigadão. William Kenji Tanaka, 18 anos, estudante de letras, Rio Grande do Sul. É por isso que gosta de ler, Juliana. Por isso que gosta de ler. E o outro e-mail que a gente perdeu foi do Dex. Mas, sabe, eu acho que eu sei por que eles foram ele foi parar na casa de spam. Por quê? Lê o título do e-mail. É, Dex. Se você escreve Le Fuck Yeah no head do seu e-mail, provavelmente ele vai cair na nossa caixa de spam. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se bem que o e-mail do Dex caiu na caixa de spam e o do Poker Online que a gente recebeu não, né? A gente recebeu... Ah, mas é que é Poker Online e não falava de fuck. Faz sentido. Ah, então se vocês ouvintes gostam de Poker Online, a gente recebeu e-mail, a gente passa o endereço pra vocês deles depois pra vocês. Poker Online, vocês querem que a gente leia o e-mail do Poker do Online? Poker Online, é. Manda semana que a gente lê, se for o caso. Aí ele... Coê, Manos e Minas. Yeah, yeah. Acho que é o yeah, yeah do Serginho Malandro, acredito que seja yeah, eu. Yeah, yeah. Põe efeito, põe de efeito. Põe de efeito, é. Vim aqui para reportar avanços anemetísticos em minha vida. Neologismo Roots. Ele inventou uma palavra e uma palavra com sonoridade horrível. Mas vamos lá. Graças a vocês, estou no momento 12 do 12 do 12. Meu Deus! Olha só. Na metade da segunda temporada de Working, agradeço pelo cast, me deu a vontade necessária para assisti-lo e curti-lo. Shihai Furu é o próximo da minha lista. Provavelmente, quando sair o cast, já terei começado a assisti-lo, depois de terminar o Working. Provavelmente agora ele já terminou. Aliás, ele já mandou... Não, ele já mandou acho que um e-mail falando que ele terminou de assistir Shihai, se eu não me engano. É verdade. Eu acho que ele já mandou. E a gente até leu, Fer. Eu e você, leu? Se não me engano... Se bobear foi. E eu acho que ele falou que tinha gostado bastante de Shihai. É, eu acho que foi uma coisa. Ou ele falou que não gostou e eu só que eu quero que todo mundo goste de Shihai. Não, então. Todo mundo gostou de Shihai. Shihai é. Não tem como não gostar de Shihai. Então, não tem como, não tem como. Quem assistiu gostou. Ele, bom, então vamos aos últimos dois casts. Ouvi o duplo de Mortal Kombat enquanto fazia preparativos para o churrasco. Ou seja, me diverti enquanto fazia algo monótono, entre aspas. E, para variar, ouvi o de comics enquanto fazia meus afazeres jardinísticos. Regar jardim. Meu Deus. Demora mais ou menos o tempo de um podcast. Quer dizer, além de escavar dinossauro, ele faz as plantas. Ele é jardineiro / arqueólogo. Curti ambos, embora seja mais fã de Street Fighter. Tenho Mega Drive e nunca tive SNES. Então, já viu, né? Qual joguei mais. Então, essa rixa é outra rixa que existe. Os fãs de Street Fighter e de Mortal Kombat provavelmente vai ser um cast de Street Fighter algum gente, dia. Gente, eu não manifesto nesse momento, porque o máximo que eu joguei de videogame na minha vida foi Mario, Mario Kart e FIFA 98. Tudo do Nintendo 64. FIFA 98 é bom. Pô, você jogou no 64, nem foi do Play 1 ainda, olha só. Não, 64, 64. E também... O único videogame que eu tive que eu joguei, por direto. E também, eu não sou muito fã de comics. Aí, meu máximo no mundo de comics foi ler uma edição de Tex e ter comprado 7 edições dos quadrinhos dos Simpsons, que minha mãe teve a infeliz ideia de dar para o filho de um compadre dela, sem me consultar em caixa alta. Pô, sacanagem! E que só fui descobrir quando eu achei elas no banheiro de visitas da casa do tal compadre. Oh, destino cruel. Como assim? Para tão divertido. Você imagina a cena, você entra no banheiro do cara e você vê, tipo, a sua revista ali. Eu pegava de volta. É minha. Não, eu não pegava mais, tá no banheiro, cara. Sério, você nunca deixou revista no banheiro? Não, vocês paulistas são anti-higiênicos. Não, não é dentro da privada, Fer. Você não entendeu. Não, mas, tipo, tu tá ali na privada com a mão suja, tu pega. Na verdade, você lê a revista antes de sujar a mão, tá? Não, mas mesmo assim, ela tá num ambiente sujo. Tudo bem, então a Fer tem a sua opinião escatológica da coisa. Vamos para o próximo. Ele, para finalizar, gostaria de xingar vocês de seus viados entrados. Ouvi o cast de The Big Bang Theory e agora estou com a puta vontade de ver o seriado. Mas eu queria não adentrar no mundo dos seriados. Caixa alta. Mais um vício que vai me causar problemas. A Fer teve esse problema também, né, Fer? Não, mas agora eu já alcancei, já terminei. Agora você terminou? Eu já tô nos episódios atuais de Big Theory, tô acompanhando os lançamentos. Tá bom que o cast de Tolkien quase não saiu por causa disso, mas enfim, não importa. Vendo? Enfim, abraços. PS 6 de seu viado, não foi na Legoland. Vou te colocar na minha lista negra dos besteróis. Ele, você sabe do que eu estou falando. E seus xarás vão sofrer na minha mão. Agradeço, Dex. Muito valeu, Dex, mais uma vez por seu e-mail. Desculpa por ter lido, tanto você quanto o William, por ter lido atrasado esses e-mails. Mas é que o Mug jogou eles no spam. Tenho certeza que é a culpa do Mug. Ah, sempre é a culpa do Mug. E aí, então, já que a gente já estava falando do Dex, vamos continuar com o Dex. No cast de Metabots, que ele também deixou um comentário. Que vale a pena a gente dar uma comentada aqui. Poxa, falaram tão pouco do mais inteligente personagem da série, o Vendedor de Pintinhos. Ele sempre tão filosófico que vocês o ignoraram quase, mas pelo menos foi mencionado. Aí ele, curti relembrar uma das séries que mais fui fã na minha infância / adolescência, ao ponto de eu tentar fazer quase que exatamente o que foi falado no cast, um RPG de Metabots que incluía peças, armamentos e outros. Mas só fiz na teoria mesmo, nunca cheguei a tentar jogar. E eu tenho um trauma que até hoje eu nunca consegui jogar o Metabots de Play 1. Eu sei que tem, eu nunca consegui jogar, tipo, eu nunca achei. Sei lá, eu só tive um 64. Whatever vocês que tiveram Play 1, desculpa. Tiveram outros videogames além de Nintendo 64. Então continue aí, Fer, o próximo comentário. Então agora eu vou ler um comentário da Marina Costa Pantoja. Metabots. Metabots. Sabia que o Mugi ia botar alguma coisa de One Piece no cast? Sempre. Sim. O Mugi coloca coisa de One Piece em qualquer coisa, até... Sim. Até no que eles gravaram no Paranet, ele não falou de One Piece, ele obrigou o Nerdmaster a colocar a música de botar One Piece. Botar a música no fundo. De fundo, né? Foi. Sempre ele coloca One Piece. PS, queria um cast de One Piece. Olha, eu já dei a minha sugestão pro Mugi de um tipo de cast de One Piece pra ele fazer. Não, e eu tô falando sério, eu dei uma... Eu acho que seria uma maneira legal. Eu acho que se depender dele, vai sair. Talvez não agora, mas mais pra frente vai sair. Legal o pitch do Mookie, ri muito. Tirando os altos e baixos, horrorosos dos sons do cast. Gostei muito do cast. Ah, desculpa por esses altos e baixos. A gente ainda... Estamos no cast 18 falando a mesma coisa, estamos pedindo desculpa ainda. Estamos aprendendo. A gente ainda erra. Se você... É que como são várias pessoas que editam, na verdade... Uhum. Então... Ah. Alguns já estão acertando mais que outros, né? Mas desculpa, a gente vai tentar não fazer de novo e atrapalhar a sua experiência ouvindo o nosso podcast. Perdão. E na coluna do infográfico do Kiba, a gente teve alguns comentários. Eu vou ler aqui o comentário do Luigi, que é nosso parceiro. Ele falou o seguinte: isso pode ser meio chatice da minha parte, só que de todas essas gerações, nenhuma delas conseguiu vender mais que a primeira versão. Tanto que eu acho que se Red Blue não tivesse sido um estouro na época, provavelmente não teríamos nada disso. Ou será que não? Como diria o Cosmo. Enfim, é isso. E até hoje estou precisando comprar um DS novamente, já que o meu foi roubado. É nozes. Então, realmente, se você for ver, realmente o que mais vendeu foi a primeira geração. Acredito que por ser algo diferente. E ela foi se afunilando nos fãs. Porque se você for imaginar o Avatar, o filme do Avatar, que é o filme com maior renda até hoje, não quer dizer que é o filme que tem mais fãs no mundo. Não, é um filme até chatinho. Muita verdade. Gente assistiu pela curiosidade e pela propaganda. O Pokémon foi isso. Ele estourou na época, ele foi uma coisa totalmente diferente. Muita gente comprou e depois ele foi se afunilando pra aqueles que foram realmente continuando, querendo ser fãs. Tanto que a última versão agora do... A contagem mais atual é que foram aproximadamente 6 milhões do Pokémon Black White 2 que venderam em todo mundo. Quer dizer, uma diferença muito grande comparada aos 31 milhões da primeira edição. Não que a série tenha caído de qualidade absurdamente, mas só que agora os fãs estão diminuindo realmente. Os fãs estão crescendo, alguns estão desistindo da ideia do Pokémon. Pokémon, whatever. Quem é que gosta de Pokémon? E você vai ser linchada agora, pela metade agora da história. Eu vou ser linchada por todo mundo. Pokémon é vida. É vida, ouçam vocês, tá? Não. É sim. Tá, vamos lá. Eu agora vou ler um comentário que saiu na coluna do Sage, né, da Vida de Podcaster, que é do Jonas Kuhn. Curti o post. E ainda pelo meme do podcast da depressão. Acho que todas as situações já ocorreram comigo na gravação dos zumbis de capacete. Algumas mais que outras, mas todas igualmente irritantes. Cara... Tem umas que irritam profundamente, tipo, né, cabeça? Tu termina de gravar o podcast de 2 horas e o áudio não salva. Caraca. Né, lembra? Nossa. A primeira versão de Chihaya Furu. A versão de Chihaya Furu foi isso. Eu perdi, tipo, na hora, travou tudo e eu perdi. Então, tipo, a versão que vocês escutaram é a segunda versão. Mas eu acho que a males que vem pra bem, por exemplo... A nossa segunda gravação de Chihaya ficou muito melhor que a primeira, então... Na verdade, ela ficou menos fanboy. Não, é que assim, ó, vamos dizer que na primeira versão da gravação, eu e o Cabeça, a gente brigou. Brigou mesmo, sim. Foi feio. Não, mas cara, alguns males vêm pra bem, mas outros irritam profundamente. Ou, por exemplo, quando eu tô editando o podcast e o programa trava. Putz. Tipo, direto. E eu salvei, a última vez que eu salvei foi há meia hora atrás. Meia cara, hora de edição. Tipo, é. Nossa. Não, dá muita cara, raiva. Olha, dá muita raiva. Enfim. Sage, eu realmente tô esperando a próxima parte dessa coluna. E essa semana, então, pessoal, acho que foi realmente nos comentários, nos e-mails, foram isso mesmo. Não, mas antes da dica, eu só queria fazer um comentário, porque se vocês lembrarem, no último podcast do ano, no dia 21, ao podcast Fins do Mundo, a gente fez o sorteio do livro do Hobbit, e o vencedor foi o Alexandre Nunes. Porém, até o momento da gravação deste caixa de entrada, ele ainda não se comunicou com a gente, não se manifestou, não veio falar que ganhou, não falou nada. Então, Alexandre Nunes, por favor, tente até semana que vem, até quarta-feira da semana que vem, entrar em contato com a gente pra gente poder enviar o livro. Senão a gente vai fazer um novo sorteio, galera. Exatamente. Então fiquem atentos. O Rod está desde aquele dia vestido de Valquíria pra entregar esse presente. É, não, ele tá esperando ansiosamente pra poder ansiosamente entregar. Vestido de Valquíria. Ele, é o sonho dele, né, sair de Valquíria pelas ruas. Thank you. agora, depois que a gente já deu esse, o aviso do livro do Hobbit, a gente vai para a última coisa que a gente tem no cast, que é a dica do cast da semana que vem. Que, por sinal, ela é uma dica que aparentemente é difícil, mas se você escuta a gente com frequência, você vai entender. A dica é a seguinte, três palavrinhas de novo para vocês. Cachorro, alienígena e Dex. E quando eu digo, cara, Dex, é o Dex, amigo nosso. Que a gente leu aqui. Então, ó. Aí, e quando a gente fala Dex, não tem a ver com dinossauro dessa vez, tá? Tipo, não é Jurassic Park. Então, não é dinossauro. Não. Tá, cabeça, para de falar, senão a gente vai dar dica demais. Mas bom, pessoal. Tá muito fácil. É isso, tá fácil, tá fácil. Bom, gente, acho que é isso, né? Muito obrigado, pessoal, é isso mesmo. E até semana que vem, muito obrigada por tudo. Cabeça, até semana que vem, agora pessoal, sabe muito que obrigado. Tu vai morrer. Né? E tchau, pessoal, até nunca mais. Ouçam só os meus casts póstumos a partir de agora. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau, falou. Obrigada. Eu tenho a minha cabeça, eu tenho ainda, não tenho mais um óculos, tá? É que o Mugo falou tem na cabeça, e eu não, na cabeça eu tenho. Você é o cabeça. Eu falei, tem na cabeça. Então, eu tenho a cabeça, e grande, por sinal. Tá. Nossa senhora. Essa foi a apresentação do Panda. Esse é o Panda, e ele é um luta, é e ele é um personagem de Shonen. Esse é o Panda e ele tá 4 anos sem ir no oftalmo pra trocar lente. Que isso, então, filho? Podendo muitas vezes fazer com que as pessoas altere o seu modo de vida em função de seu uso. O Mug botou plural nas pessoas e não colocou no alterem. Aí ficou uma frase bonita. Isso. Me doeu os ouvidos, mas eu não quis comentar, mas já que a cabeça comentou. Foi. Tá, então. Vamos começar com a seguinte situação. Lá vem. Mugiwara e possuo 1,5. Pera aí. Porra, Mug. Chamaram Mug. Porra, Mug's Family. Cadê? Mug's Father. Porra. Mug Family. Porra! Alguém? Não. Merda, meu pai me chamou. De novo. É uma chique. Não. Chito. Foi? Não. Fala. Vocês falaram alguma coisa? Porra, Mug's Family. Tô com fome. Tá, deixa eu falar então aqui. É uma chips, cheetos, bala, pão, tô com fome. Que isso, Fer? A Fê tá cantando malucamente. Tá. Isso é gravação sábado de manhã. Peraí, aqui tá erro refrativo da refração ocular. Nossa, isso tá me parecendo meio... Meio... Erro da refração. Isso tá me parecendo meio... Meio, tipo, Mug, foi você que fez a pauta? Então, não. Não foi, por incrível que pareça. Porque agora o Mug tá proibido de fazer pauta. Mesmo assim, eu vou fazer. Droga. Essa pode Mega Man vai ter que ser passada pra uma revisão, mano. Vamos às histórias? Vamos. Acho que agora. Tá. Fuso.